Nosso tema de hoje é graças a Deus. Dá para a gente entender essa pequena frase de várias formas, né? A gente fala repetidamente, muitas vezes por hábito, por cultura, quando acontece alguma coisa a gente diz graças a Deus. A gente não está realmente agradecendo, mas a gente verbaliza. E eu disse que é por cultura, porque na nossa conceituação de Deus, a gente vai ver que muitas vezes nós estamos jogando para um campo misterioso, oculto, alguma coisa que está acontecendo de verdade, que eu estou presenciando, que eu estou sentindo. Lá no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, é sobre Deus. Capítulo 1, título, Deus. E a primeira pergunta é, o que é Deus? Que a gente aprende, eu aprendi quando pequeno, que Deus era um senhor velhinho, de barbas e cabelos brancos, sábio, bom, e que tudo era através dele. A resposta da pergunta, o que é Deus, é que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Causa primeira de todas as coisas. Tem a pergunta número 4 que pergunta assim, mas aonde que a gente pode encontrar a prova da existência de Deus? Porque muitas vezes se coloca Deus num campo tão inatingível, tão abstrato, que ele também não é a personificação que nós aprendemos quando crianças e também não é aquela coisa que às vezes acaba não existindo. E aí eles explicam, né? Que assim como as próprias ciências nossas nos dizem, não existe um efeito sem causa. Interessante, né? É a razão nos demonstrando a existência de Deus. Se não existe um efeito sem causa, todo efeito inteligente merece uma causa inteligente. Porque senão a gente acharia que as coisas aconteceram por acaso, fortuito, de uma forma como alguns às vezes acabam levantando, né? Mas, voltando lá para o graças a Deus, quando a gente diz, por que eu coloquei aquilo ali de início, né? Através da nossa vida, a gente vai tendo contato com diversas experiências, diversas informações ou formas de cultura, e nós vamos nos moldando. Nós vamos passando a acreditar em algumas coisas e desacreditar em outras. E tem também um livro espírita, psicografado pelo Luiz Antônio Gasparetto, pelo Espírito Calunga, e que ele dizia, está escrito no livro, que Deus não faz nada. Aí a gente leva um choque quando vê, mas como? Se tudo é a origem de Deus. Ele quer dizer assim que tudo provém de Deus, mas quem dá, vamos dizer, o andamento para as coisas, somos nós. Se nós tivermos madeira, pregos e um martelo para construir uma casa, se nós pegarmos e começarmos a trabalhar, nós vamos levantar uma casa. Se nós deixarmos parado, formos dormir e acharmos que Deus vai construir a casa para nós, no outro dia as madeiras vão continuar empilhadas. Nós precisamos manifestar a Deus em todos os momentos, e aí sim, dar graças a Deus, porque Ele nos fornece tudo. Ele nos dá a saúde, quando temos ela, quando não viemos de uma situação precária. Mas aí a gente se pergunta, para quê, né? Por que então nós temos saúde, nós temos capacidades diferentes? Por que eu tenho algumas habilidades, se não for para colocar nessa roda da vida? Quando a gente fala, muitas vezes, graças a Deus, quando acontece alguma coisa boa ou quando nos safamos de alguma coisa ruim, a gente tenta dar uma invertida na pergunta. E quando acontece alguma coisa que eu julgo que não é boa, que é uma coisa que para mim me traz sofrimento, foi graças a Deus ou foi graças ao quê? A gente até muitas vezes não questiona, porque parece até uma blasfêmia fazer uma questão dessas, mas como assim? Tá duvidando de Deus? Mas se tudo provém dele e todo o bem vem de Deus, da onde vem o mal? Ou as coisas ruins que acontecem? A gente sabe. Não existe a personificação do mal, como também nos ensinaram, né, o diabo, ou seja lá o que for, que nome a gente quiser dar. Mas somos nós que, por escolha, resolvemos fazer a coisa pela nossa vontade, não atendendo a todas aquelas normas e ensinamentos que nos foram dados. Quando eu faço a coisa certa, eu manifesto Deus. Ele se torna presente. E aí a gente diz, né, quando alguém surge na nossa vida e nos ajuda, a gente diz que foi Deus quem mandou essa pessoa. Muitas vezes Ele manda, mas a pessoa não vem. Muitas vezes Ele nos manda e a gente não vai. Então, essa obra que é o mundo, ela precisa, para existir e para progredir, ela precisa de trabalhadores. O trabalho, a gente entende ele sempre naquela questão de fazer alguma coisa e receber uma remuneração por ela. Mas a gente esquece que a gente trabalha todo dia. Todo dia. A gente acorda executando algumas coisas, seja para o nosso proveito, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, é um trabalho. Porque se nós não fizermos isso, nós começamos a definhar, organicamente falando. Então, nós temos que estar em constante produção junto com tudo que está acontecendo no mundo. Em tudo, e eu falei antes ainda também, nas coisas que são negativas e que nos trazem, às vezes, sofrimento, em tudo existe um aprendizado. Tudo. Talvez nesse momento da minha vida eu não consiga ter olhos para perceber o aprendizado daquela lição. Muitas vezes nós rejeitamos a lição, nos revoltamos, né? Dizemos que Deus não existe, tiramos Ele da nossa vida, ou nos afastamos dEle, seria a forma mais correta de dizer, nos afastamos dEle, porque as coisas não aconteceram de acordo com aquilo que eu queria. Imagina, eu faço tanto, eu trabalho, eu isso, eu aquilo, eu sou bom, e me acontece isso, então Deus não existe. Mas o que falta é uma compreensão da minha parte. Aí eu olho para o lado, vejo alguém que eu conheço, ou conheço pouco, e aquela pessoa está se dando bem, sobre os olhos materiais, e aí brota aquela inveja. Ou eu acordo, dizendo, puxa, tem que trabalhar de novo hoje, mal-humorado já. E em tudo que eu vou fazendo, eu transmito esse mau humor, negativismo. Não faço nada para alguém, porque eu sou egoísta, então, que faça por ele, né? Já que eu tenho que fazer por mim, que faça por ele. Isso é uma visão bastante ruim de uma vida. E nós não queremos essa visão para as nossas vidas. Nós queremos o contrário. Nós queremos dar graças a Deus, mas semeando as coisas que são positivas. Então, aceitando as coisas como elas são, as coisas que acontecem, os porquês, tentando, mesmo que eu não entenda, aceitando, submissão a essa força maior, essa causa primeira, sendo mais positivo, esperança, plantando aquilo que eu quero que cresça, não o que eu não quero. Muitas vezes nós ficamos numa levada de medo, medo, medo, com aquilo povoando a nossa mente, e esquecemos da coisa útil, da coisa positiva. A fraternidade, que parece palavra de livros que nos falam de religiosidade, mas ela está presente no nosso dia, ou melhor, está presente na nossa vida toda. Aquilo que nós somos hoje, que pode até não ser grande coisa aos nossos olhos, mas é, foi fruto de várias mãos que nos ajudaram a caminhar para frente, várias. Desde da nossa família, as pessoas da nossa família, a nossa escola, os professores que nos passaram cultura, informações, a todo o resto do círculo de pessoas que participam da nossa vida hoje, que muitas vezes, até por acontecimentos que novamente são contrários àquilo que eu gostaria, mas que eu acabo aprendendo nessa dureza, às vezes, de não ser tão bem tratado quanto eu gostaria. Eu aprendo que, de repente, não, o mundo não é como eu estou vendo, mas que ele precisa ser exercitado. Se a gente parar e começar a refletir sobre isso, a gente estende o assunto por muito. Porque cada um de nós tem uma história, tem uma experiência, e que quando a gente para e olha, e muitas vezes a gente só para e olha quando falta alguma coisa, a gente percebe, sim, a presença de Deus. Porque quando acontece uma coisa negativa, uma coisa, um sofrimento, uma dor, seja lá o que for, nesse sentido, o consolo está do lado. O auxílio está muito próximo. A gente nunca está desamparado. A gente sempre tem algo para nos auxiliar a continuar. Então, a gente sabe que a vida não é um mar de rosas, como se diz, né? Nós não estamos aqui a passeio, não é uma colônia de férias. Nós estamos aqui para aprender. E o aprendizado, ele exige de cada um de nós tirar de dentro esse algo mais, esse diferente. Porque até aqui, nós sabemos. Tudo que a gente faz, a gente já aprendeu, a gente repete todos os dias. A gente tem que fazer o diferente, o necessário, o mais. E isso, a gente, repito, a gente não está sozinho. Nós temos uns aos outros. Pessoas que muitas vezes a gente não conhece e que de repente cruzam a nossa estrada, nos trazendo algo que a gente não esperava. É o que a gente diz às vezes até nas irradiações, né? Pede nas irradiações. Pede para te acertar com aquela pessoa que tu tem uma dificuldade. Tu vai ver se daqui uns dias não surge do nada um encontro. De onde vem isso, se não um desejo movido por cada um de nós nessa direção de realmente querer? Aí a situação se forma e o acontecimento só vai se formar verdadeiramente se nós tivermos a capacidade de querer essa reconciliação. Porque o acontecimento está ali, mas quem faz ele acontecer de verdade é a gente, por aquilo que nós trazemos dentro. Então, manifestarmos mais essa vontade de Deus é o nosso conselho de hoje.